Criança. Sem querer marcou bobeira, chiou, chorou, falou, encheu a noite inteira até que o sol raiou. Sei que foi na inocência, quem diz nunca faz não sabe da essência das coisas do coração. Afinal, viver hora marcada e compromisso, bem ou mal, é pra quem já tem serviço de doutor. Bem ou mal, a gente é quem decide o que fazer. No final, só o que eu posso é lhe dizer, você não sabe o que é bom. Você não sabe o que é bom. Você não sabe o que é bom. Você marcou bobeira, chiou, chorou, falou, encheu a noite inteira. Mas olhe, tenha dó. Deixa de dizer besteira, amor que a gente faz não vive a vida inteira. De ponto às dez no portão, afinal, viver hora marcada e compromisso. Bem ou mal, é pra quem já tem serviço de doutor. Bem ou mal, a gente é quem decide o que fazer. Só o que eu posso é lhe dizer, você não sabe o que é bom. Você não sabe o que é bom.